faca molada criando a ferida. É o sol escaldante matando a terra. É a paz expirando nas mãos dos tiranos. É o poder dos profanos trazendo a guerra. É a chuva caindo, a estação do frio. Esse desafio entre a luz e as trevas. O pão é lançado nas águas dos rios. A presa da aranha se enrosca nos fios. Os homens se prendem aos seus desafios, frustrados. Destrói os sonhos em seus desvarios. São mares pequenos para imensos navios. Enfrentam barreiras, são guerreiros bravios. E morrem. E morrem. É a fuga do preso, condenado à morte. É o mal, é a sorte, a cegueira e a visão. É a veia sangrando, rasgando o peito. É a dor da partida, o aperto de mão. É a cova aberta, a semente vencida. É a morte e a vida, a ressurreição. O pão é lançado nas águas dos rios. A presa da aranha se enrosca nos fios. Os homens se prendem aos seus desafios, frustrados. Destrói os sonhos, seus desvarios. São mares pequenos para imensos navios. Enfrentam barreiras, são guerreiros bravios. E morrem. Destrói os sonhos em seus desvarios. São mares pequenos para imensos navios. Enfrentam barreiras, são guerreiros bravios. E morrem. We'll be right back.